passar a palavra ao esposo do palestrante de hoje, Antônio Jorge, que trabalhará o tema As Advertências aos Médicos. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Não precisa nem dizer que a noite é muito especial. Agradecemos bastante aos idealizadores por essa semana que está sendo muito maravilhosa, mas muito também educativa. Como a Merijane explanou agora há pouco, há uma grande importância de estudarmos as obras básicas da doutrina dos Espíritos. Nós não podemos esquecer desse compromisso com nós mesmos. Se adentramos à doutrina dos Espíritos, se nos sentimos espíritas, adeptos do Espiritismo, não devemos ignorar jamais os princípios dessa doutrina. E quando se trata de mediunidade, não há um livro mais importante na Terra que é o Livro dos Médiuns. Foi um presente dado a nós através de um trabalho magnânimo do mestre Allan Kardec. Passado com todo zelo, é um tratado sobre mediunidade. Nele, tudo vamos encontrar para esclarecimento e prática da faculdade mediúnica. Portanto, cabe a nós, dentro dos nossos esforços, nos reunirmos sempre em busca cada vez mais do conhecimento. Jesus passeava pelo mar da Galileia e ia com seus passos pelaquele lago. Pedro e seu irmão André avistaram aquela figura que se aproximava. Eles haviam acabado de jogar a rede, eram pescadores. Mas aquele poder magnético, aquela figura emblemática, chamou a atenção daqueles dois. E o Mestre Jesus se aproxima e faz um convite inegável. Venham comigo, e eu vos transformarei, agora, em pescadores de homens. Pedro e André eram pessoas como nós. No início da caminhada, possuíam virtudes e possuíam defeitos. Mas, ali, à sua frente, o maior professor que a Terra conheceu. E eles seguem sem vacilar. Colocam a rede de lado e seguem Jesus. Vão aprender com Jesus as suas palavras, as suas lições sublimes. Através das sinagogas, na própria praia, em todos os lugares, porque o Mestre aproveitava todos os momentos para dar as suas lições. Pedro fraquejou tantas vezes no início. Negou a Jesus 3 vezes, sabemos. Naquele encontro de Jesus no mar, onde o Mestre flutua sobre as águas, e diz, Pedro, quando Pedro olha admirado pensando que era um fantasma, e Jesus diz, sou eu. E lógico, Pedro e os outros se admiram porque uma pessoa andando sobre as águas, como é que pode? Mas quem não gostaria de andar também sobre as águas? E Pedro disse, Senhor, deixa que eu vá até aí. Eu quero andar também, experimentar. E o Mestre disse, vem. E Pedro foi. Andou até uns metros, mas depois lembrou-se que era Pedro e afundou. Mas antes de se cobrir totalmente, Senhor, me salva. E o Mestre Jesus o ajuda e diz para ele, homem de pouca fé, por que vacilasse? Assim somos nós, porque somos alunos. E no Espiritismo, graças a Deus, não existe mestrado. Nós vamos continuar alunos para sempre. Todos aqueles que se transformam em professores e esquecem o alunado. Todos aqueles que pensam saber tudo, renegando lições, que pode partir da pessoa mais simples, não necessariamente pessoas intelectualizadas, cheias de diplomas. Aliás, muitas vezes, são as pessoas mais simples que nos dão verdadeiras lições. Assim, a grande lição do Mestre Jesus, através do Consolador, que é o Espiritismo, façamos a nossa parte para crescermos. Pois a doutrina espírita não passa ilusões. Todos nós médiuns, porque participamos de ambos os planos, de várias formas, nós temos o dever de aproveitarmos bem a estadia aqui na Terra, buscando nos aprimorarmos, principalmente, na parte espiritual. Advertir é chamar a atenção. Mediunidade, sabemos, é a faculdade inerente ao ser humano que permite esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. E médium é o medianeiro, é o meio. É aquele que faz a ponte. Essas as conceituações mais simples. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 3 e no capítulo 6, uma narrativa interessante. Um local chamado Centro dos Mensageiros, onde André Luiz nos passa uma paisagem muito bela, um local muito grande, de diversas universidades, mas que serve de preparação para médicos. E nos passa que anualmente ali se educa centenas de médicos com a finalidade de enviá-los à Terra como cartas vivas de Jesus. Mas também nos passa que mesmo dentro dessa preparação, quando veste novamente um corpo físico, esses espíritos que se comprometeram lá esquecem dos seus compromissos e são levados pelas tendências negativas. E muitas vezes perdem grandes oportunidades de crescimento, porque pendem para a viciação do sexo, para a tirania doméstica, para a preguiça e para a vaidade. Cabe a nós, porque temos o livre-arbítrio e temos uma consciência, diferentemente de uma prancheta, diferentemente de uma mesa, diferentemente de objetos, o médium tem uma consciência e ele jamais deve ser joguete de espíritos. Porque assim como nós não possuímos guias, no sentido da palavra, de posse, os espíritos também não nos possuem. Nós somos ajudados, educados, por esses auxiliares espirituais, mas que não são nossos donos, e que não veste os nossos sapatos. Nós temos que aprender através dos nossos próprios passos. Chico Xavier, esse grande médium de amor, grande homem, que é um grande exemplo para nós, os espíritas, também teve as suas dificuldades. E a sua vida, e na sua vida, ele teve que se esforçar muito, porque teve todo o tempo um professor exigente. Conta-nos que em Pedro Leopoldo ainda, ele costumava dar aquelas escapadinhas para uma represa que tinha próxima. E Chico costumava ficar embaixo de uma árvore, olhando para o céu, refletindo, orando, enquanto via a água correr ali, naquele lago, naquela represa. Numa dessas vezes, Chico contava com 21 anos de idade. Ele viu uma luz se aproximar, e cada vez ganha forma. E Chico, de primeira, se assustou, mas aguardou. E aí, ele visualizou um ser meio altivo, vestindo uma túnica parecida com um sacerdote, se aproximou dele e foi direto ao assunto. Você deseja mesmo trabalhar na mediunidade? Tratava-se de Emmanuel. E Chico olhou para ele e disse: bem, se os bons espíritos não me abandonarem... E aquele espírito falou para ele: nós não vamos te abandonar, mas é necessário que você se esforce, estude e persevere no bem. Mas para você abraçar a tarefa mediúnica, você tem que seguir, primeiramente, três requisitos básicos. E Chico perguntou: qual o primeiro? E aquele espírito respondeu taxativo: disciplina. E Chico, que era mineiro, perguntou: uai, e a segunda? O segundo: disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. E Chico aceitou. A partir daquele momento, ele conhecia pessoalmente, nesta existência, Emmanuel. A partir dali também, já naquele encontro, Chico teve a incumbência de começar os seus 30 primeiros livros. Esse médium, esse bom homem, esse grande cristão, de outra vez perguntado por um jornalista quem seria o seu substituto, Chico aí, já com a sua saúde deteriorada, e as pessoas já se preocupavam, E o jornalista lembrou de perguntar. E Chico olhou para ele e disse: meu irmão, nesse mundo, morre um capim, nasce outro. Nos mostrando que ninguém, nem o médium, nem ninguém, é insubstituível. Todos nós somos iguais, com tarefas diferentes, mas jamais somos insubstituíveis. Por isso não há razão de nós ficarmos receiosos de dividirmos tarefas, porque é falta de caridade abraçarmos todas as tarefas na casa espírita. Nós temos que dar oportunidades a todas as pessoas. Assim, o dirigente da casa vai ter que treinar, dar cursos para que outros dirigentes possam assumir no futuro, porque ele vai desencarnar. Não tem mais a desculpa de passar 40 anos no centro espírita como dirigente. Por quê? A não ser que ninguém queira de jeito nenhum assumir aquele local, e alguém tem que assumir. Da mesma forma, todos os outros setores. E aí, vai muito de vocação das pessoas. Vai muito pelas inclinações, porque muitos têm aquela inclinação para a evangelização. Muitas vezes trazem compromisso. Vai aprender a trabalhar nesse setor, porque todas as tarefas são importantes. O bom é que façamos corretamente. Então Chico passa essa lição. Depois de 70, mais ou menos 74 anos trabalhando com a mediunidade, é lógico, da forma que ele fez, não apenas os espíritas, mas católicos, evangélicos, pessoas que não possuíam religião nenhuma, umbandista, poderiam pessoas de outras religiões diferenciar até nas opiniões filosóficas. Porque ninguém é obrigado a acreditar em reencarnação, em comunicação dos espíritos. Mas quando olhavam para aquele homem, a sua parte no amor, todos se dobravam. Não, desse homem nós não temos o que falar. Assim foi Chico. Desencarnou no dia 30 de junho de 2002. O Brasil estava em festa. Ele desencarnou aí por volta das 19h30. O Brasil havia sido pentacampeão de futebol. Uma senhora chamada Isolina Ferreira da Silva, uma florista de 56 anos, no enterro de Chico, ela se adiantou até o local onde ele seria sepultado. Colocou uma carta lá dentro, sem que as pessoas vissem. Era uma carta de agradecimento pelo que aquele médium havia feito por ela e por todo o Brasil. Quando ela tinha 14 anos de idade, Chico Xavier curou uma enxaqueca crônica apenas com os toques das mãos. Ela nunca mais esquecera. Ficou amiga daquele homem. E naquele gesto, de uma forma até simbólica, colocava aquela carta de gratidão, de agradecimento. No seu funeral, sabe-se que uma multidão de 4 quilômetros se formou. Durante os dias que ele passou ali, o seu corpo sendo velado, cerca de 150 mil pessoas passou por aquele local. Muitas isolinas do Brasil todo falavam com ele ali como se ele estivesse ouvindo, pudesse ouvir, agradecendo pelo serviço prestado do grande médium da cidade de Leopoldo, de Uberaba, do Brasil e do mundo. Chico Xavier, grande exemplo para nós todos. Quando adentrei na casa espírita, tudo para nós novo, e o medo é um amigo constante. Só não sente medo quem não pensa, quem não tem coração. Porque é muito normal, quando as pessoas vêm à frente, lêem uma mensagem de preparação, tremer a boca, as pernas, as mãos, se ele é novato no ofício. Anormal é ele não sentir coisa alguma. Assim, quando vai aplicar o passe pela primeira vez. Agora imagine se tratando de reunião mediúnica. Quando cheguei, tinha pouca experiência, pouco estudo, mas tinha amigos, amigos sinceros, comprometidos com a doutrina espírita, e foram logo me dizendo: Antônio, não se preocupe. Faça tudo com amor, dizia uma irmã. Mas, toma os livros. Me prestou de uma só vez 5 livros. Porque ela disse: é necessário amor, Antônio, mas é necessário os livros. E eu fui estudar em grupos e por conta própria. Porque o estudo é incessante e não acaba nunca. A gente, na caminhada, teve que mudar muita coisa, muitos pontos de vista, porque isso é espiritismo. Se eu reconheço um erro, eu fico com a verdade. Não vou ficar com erro, porque isso é orgulho. Só os tolos continuam no erro. Quando se identifica uma coisa que está incorreta e está embasada na qualificação, não tem mais argumentação. Então, por que continuar fazendo? Só os tolos fazem isso. Allan Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele diz, mais ou menos, que uma pessoa ignorante em química, adentrando ao laboratório, manuseando as substâncias, e vai acontecer. Eu não queria estar nesse laboratório. Com toda certeza, haverá uma grande explosão. Assim, na casa espírita, há certas tarefas que não dispensa conhecimento. Há tarefas que a gente chegando pode abraçá-las logo, mas há outras que requer tempo e estudo. E nós não podemos apressar a coisa só porque o outro quer, só porque o outro é meu amigo. Eu sou o dirigente da casa, eu tenho poder sobre os outros, embora que em espiritismo não há sacerdotes, mas muitos se consideram, tenho poder sobre os outros, então eu faço o que eu quero. Então vem meu amigo, meu parente, e tem um ingresso direto para as reuniões mediúnicas. Como pode? Na casa espírita, e se tratando de espiritismo, todos devem ser tratados igualmente. Se você tem um diploma, ou 2 ou 3, que bom, meu irmão, pelo seu esforço. Mas se você desconhece o espiritismo, você vai conversar como qualquer um. Porque aqui a ciência é diferente. Se você não quiser, paciência. Procure uma casa que aceite. Mas pessoas que são comprometidas com o espiritismo não se dobram a certos caprichos. Principalmente essas pessoas que estão à frente de tarefas que requerem muitas responsabilidades. Porque um dia, pode ter certeza, nós iremos prestar conta. Nós iremos prestar conta. No livro dos Médiuns, no capítulo 3 do Método, Allan Kardec reforça e diz: o Espiritismo jamais, o Espiritismo verdadeiro, jamais subirá aos palcos. Muitas vezes, a gente vê coisas por aí, e auxiliadas por irmãos espíritas que nos deixam de boca aberta. Eu não tenho medo de falar, porque sejam simpáticos a mim quem queira. Mas uma coisa que eu aprendi, tenho tido problemas na minha vida por causa disso, é não ser omisso. Eu falo mesmo. Arrecadar dinheiro no movimento espírita é necessário porque nós pagamos contas. Então precisamos da ajuda dos irmãos. Mas há muitos meios de arrecadar esse dinheiro de uma forma correta. Quando se trata da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida íntima, nós temos um livre-arbítrio para irmos aonde queiramos. Assim você pode ir para um bar, para um restaurante, para um show, problema de cada um. Mas quando esse evento é espírita, aí o cuidado. Um piquenique na casa espírita tal. É um piquenique, mas é um evento espírita. Então cuidado com as piadas grosseiras dentro do ônibus. Ali vai ser um local de respeito, se quiser que os bons espíritos estejam conosco. Não é porque é um piquenique que vai para uma praia que pode fazer o que bem queira. É um evento espírita. Da mesma forma, um show. Olha, fulano vai fazer um show beneficente, arrecadar dinheiro para uma determinada casa, grupo, associação espírita. Toca o ingresso e coloca para um determinado lugar. Primeiramente, vamos observar que qualidade de música é. Porque só nos interessa a música de qualidade, de cunho espírita. Agora vamos observar o local. Que tipos de pessoas vão? São pessoas do movimento espírita? Ou pessoas que vão para ali, para a harmonia? Ou para um local misturado com outras pessoas bebendo cerveja? Meus amigos, muitas vezes os fins, os meios não justificam os fins. Nós temos que ter muito cuidado. Nós jamais devemos ser, me desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Então nós devemos conversar com essas pessoas e abrir os olhos delas. Nós não devemos participar disso, não. Outra coisa, há médicos por aí curando todo tipo de doença. Busca o auxílio de expositores espíritas para dar um cunho verdadeiro de espiritismo. Mas lidar com a mediunidade não é necessariamente ser espírita. Vamos observar o que está acontecendo ali. Porque há consequências. Se a coisa for boa, porque o fenômeno existe, não estou dizendo que não exista. Existe. É verdadeiro. Mas vamos observar quem está à frente. Se esse é verdadeiro, que local é aquele que se diz espírito? Vamos observar, antes de irmos para lá, através de um convite, A mediunidade é gratuita. Então ela não pode ser comprada, nem de maneira sutil. Então tenhamos muito cuidado com os passos que nós damos, em nome de uma caridade que só existe na nossa cabeça. Isso é falta de compreensão da verdadeira caridade. Caridade, amor e movimento não pode trazer consequências funestas. Há de trazer apenas consequências boas. Então tenhamos cuidado e vamos aprender. E aprendemos sempre nos instruindo com as obras básicas, formando uma base para repelirmos essas coisas, que não engrandece, só desfavorece a doutrina dos Espíritos. Mas ela é muito grande. É lógico que essas pessoas passarão, mas muito provocam barulho onde estão, antes de passarem. Expositores mediunizados. Dá palestra mediunizado? Por quê? Quem faz palestra e sabe disso, tem consciência, o irmão fica ao lado. Fica ao lado, fica ali, circulando, talvez. Ele nos ajuda de outra maneira. Passividade intuitiva. Nós estudamos, porque não são eles que vão fazer a palestra por nós. E ele vai dando um toquezinho ali, apegando aquele assunto, facilita a nossa vida, mas nós estudamos. Nós nos preparamos. Então não precisa, Espírito, fazer a palestra por nós. Isso, no mínimo, é faculdade mediúnica mal educada. Quando aquele não queira aparecer, trazer a atenção do público para ele, porque ele se mediuniza fazendo palestra. Gente, isso é ignorância do Espiritismo. Não é necessário. Como Allan Kardec diz, Espiritismo verdadeiro jamais sobe aos palcos. Tudo isso está inserido naquele ensinamento de Emmanuel. Disciplina, disciplina e disciplina. Vemos também pessoas devorarem livros de péssima qualidade. Porque se você não estuda as obras básicas, não tem uma base, você engole tudo como verdade. E tem aí no movimento espírita vários livros que são lixos. Se dizem livros espíritas que não servem, prejudicam. Não sei se apenas para comércio. Não sei. Mas muitos dizem, não, mas o que arrecada é para os pobres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a obrigação do médium ou dos médiuns verificarem as comunicações que vêm através deles antes de colocá-las em livros. É a obrigação deles. A gente vê por aí livros sendo vendidos aí, as pessoas leem, comem, mastigam, com apetite voraz, enriquecendo a esses. Antidoutrinários, porque traz assuntos que ferem as obras básicas. Vão de encontro mesmo, claramente. Não são apenas pontos de vista, não. Porque uma coisa é nós darmos os nossos pontos de vista. Outra coisa é quando você vai diretamente contra o princípio da doutrina e contra o seu. Então há livros aí, mais livros, de pessoas dizendo que pode haver autores, reencarnação no plano espiritual, quando o livro dos Espíritos está taxativo dizendo que isso é uma condição terrena. E outros querendo fundir doutrina com doutrina, outras doutrinas com Espiritismo, usando nomenclatura que não tem nada a ver. Então nós devemos rever muitas coisas. Ah, mas é fanático? Está nas obras básicas. Siga o Espiritismo. Um dia que provarem um desses princípios, eu fico com ele. Por enquanto, fico com o que está escrito lá no Livro dos Espíritos. Marcel Mariano, um baiano arretado, esse cara joga no meu tempo. Eu me encantei com esse rapaz. E ele conta uma história que lá para os seus 19, 21 anos, ele foi visitar um centro espírita pensando que era uma palestra pública, uma doutrinária. E na verdade estava acontecendo ali uma reunião mediúnica de portas abertas. E ele entrou. Quando percebeu, já estava lá, sentou. E ele diz que as pessoas vinham, entravam, os médios lá, eu sentando. Mesmo fora de horário, começaram a entrar lá, 8, 8:30, ainda chegando pessoas, e começaram os médios lá, dar suas passividades. A porta era encostada com uma pedra, e o dirigente ficava à frente dessa porta. E ele disse, poxa, deu até vontade de sair, mas o dirigente estava lá, igual um soldado inglês. Ele se constrangeu e disse, eu vou ficar. E aí, uma senhora entra, já umas 8:30, 8:40, porque lá acontecia tudo, não guardava horário, não tinha disciplina. E já foi dando passividade. Ele não passa, que contou 7, era uma atrás da outra. Suicida, ladrão, meretriz, o que tinha de espírito, a mulher dava passividade. De onde ele estava, através da flecha da porta, ele via a claridade de a luz de um poste. Mas quem passava também via, através dessa flecha, a penumbra lá e também a vaga para entrar. E nisso entra um cachorro. Um cachorro de rua verificou a porta aberta, deu uma farejada e deve ter pensado, aqui tem comida e eu vou me dar bem. E emburacou reunião adentro. Ora, começou a passar por baixo das pernas das pessoas e chegou até uma médium que deu um suspiro muito longo e disse, calma meu irmão. Todo mundo olhou para ela e o dirigente perguntou, o que está acontecendo? Ela disse, um espírito, uma entidade rasteira que está querendo entrar pelo lugar diferente. Marcel Mariano disse, não, eu não mereço uma coisa dessa. Porque isso está acontecendo comigo. O coitado do cachorro possivelmente queria saber notícia da falecida cadela dele. Através de quem é que seria difícil de saber. E aí ele diz que já tinha visto o circo demais, pegou a sua bicicletinha velha, e nunca mais apareceu ali, a não ser nos outros tipos de reunião. É um tipo de reunião frívola, que nos diz Allan Kardec. Porque ele coloca que as reuniões podem ser de experimentação, frívolas ou sérias. As frívolas seriam uma dessa, sem nenhum compromisso com disciplina, nem com o Evangelho. As experimentações são aquelas mais voltadas para os fenômenos físicos. E as sérias são aquelas onde a gente já começa a praticar o mediunato. A mediunidade com compromisso. A mediunidade é onde entra a disciplina, o amor. Mas onde entra a consciência. Então, na reunião mediúnica, nós temos que observar horários. Além do comportamento moral. Se possuímos ainda alguns vícios, vamos cuidar primeiramente desses vícios, depois a gente adentra nas reuniões mediúnicas, porque interfere. Depois vem o estudo. Aí, quando começamos a frequentar a nossa vida, não é só naquele dia que temos que nos equilibrarmos. Todo dia nós temos que estar lutando para sermos pessoas melhores. Não é apenas naquele dia. Deu o horário de fechar a porta, fechou. A maçã não tem a chave. Tem o direito de abrir. Por que ele tem o direito de abrir? Se chegou depois. Se chegou depois, ele volta como qualquer outro. Chegou e encontrou a porta fechada, casa. Ah, mas o ônibus atrasou, etc. Casa. Vai orar em casa. Na próxima semana comparece. Jamais bater. Jamais abrir porque tem uma chave. Isso é falta de disciplina. Depois que fechou, fechou para todos. Antes de começar a reunião, naquele período ali, aqueles minutos que separam, as pessoas devem ter uma harmonia. Conversar normalmente, tudo bem. Mas devem guardar o tom da voz. Não devem estar gargalhando, contando o crime da semana, assuntos inferiores, antes de uma reunião mediúnica. Ali é o momento, se quiserem, fazer uma leitura. Uma boa leitura. Quando começa a reunião, que depois daquela, de toda a preparação, um horário correto, porque também tem horário para começar e terminar, aí a gente vai aprendendo ali. Porque há momentos maravilhosos de encontros. Meu pai havia falecido fazia 20 anos. Eu vou encontrar com ele 15 anos depois. Ter um contato mais direto com o meu pai através de uma reunião mediúnica. E ele disse: você não está me conhecendo, não? Através de uma médium, meu pai. Eu acho que eu tinha pouca experiência em reunião mediúnica de lá para cá. Aí ele disse: eu sou seu pai. Ele disse: eu não vejo, me perdoe. Eu estou vendo a médium. E nós nos emocionamos. Ele disse: olha, toda noite eu escuto as suas preces. Toda noite. Como é que ele sabia? Toda noite eu faço prece para o meu filho. Primeira coisa, todas as noites, meu filho, eu escuto as suas preces. Estou muito feliz. Então temos esses encontros. Como com os adversários. Vamos lá também. Ó, eu te conheço. Já me desse uma rasteira. E nós temos que ser humildes. Me perdoe, meu irmão. A cabeça agora é diferente. Estou me esforçando. Por favor, me ajude para que eu siga o meu caminho. E siga o seu também. Não seja meu inimigo, não seja meu adversário. Vamos lutar juntos. Isso foi uma época que não entendia, você deve ter errado também no caminho, precisa de perdão, ou não é? E aí a gente vai tornando aquele coração mais maleável. Quantos encontros maravilhosos! Mas também, quantas coisas ainda nas reuniões mediúnicas que precisam ser consertadas. Por isso, jamais a omissão. Muitas pessoas dizem assim: ah, eu não vou dizer não, porque fulano vai ficar magoado. Aí vai deixar fulano fazer, para ele não ficar magoado. Aí fulano chega, passa a semana toda em casa, quando chega na reunião mediúnica vai dormir. O dirigente da reunião mediúnica não vai chamar esse irmão em particular para conversar com ele, e não pode dormir, não deve dormir em reuniões mediúnicas. Por que não vamos dizer? Se faz parte da instrução da educação. Outros médiuns que precisam educar sua mediunidade, porque não é necessário, a não ser em condições extremas, um médium se levantar da mesa onde está para doutrinar, aplicar passe, médium transe. Doutrinar, querer dar passe, por quê? Os espíritos tomariam a nossa tarefa. Será que os espíritos não podem fazer isso no plano espiritual? Ajudar um outro espírito? Será que ele não tem mecanismo para isso? E onde está o espiritismo? Por quê? O médico ali vai doutrinar no lugar do doutrinador? Não, tem que chamar a atenção desse médico. Ou ele faz uma coisa, ou ele faz outra. Não é necessário e não é correto. Não é necessário e não é correto. Pessoas dizem, opa, harmonizava contra a música. Por que música? Nada contra a música. Mas a música tem seus lugares e seus momentos. Bota uma música numa reunião mediúnica e você vai perceber que muitos vão gostar, mas outros vão sentir dificuldade. Se um só sentir dificuldade, naquele meio, não deve acontecer. De onde essas notas? O médium deve vir harmonizado de sua casa, meu amigo. Não vai ser uma música que vai harmonizar o médium, não. Então a gente começa a criar. E se deixarmos, aí vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Bate-papo, já falamos. Lá na reunião, muito cuidado antes dela. Leitura de livros. A reunião começou. Por que eu vou estar lendo livro? Concentrar quer dizer prestar atenção no ambiente. Se você lê um livro, ou o livro ou o ambiente. Você foge do ambiente. Ah, eu não consigo me concentrar, por isso sou mais lendo livro aqui evangélico. Não está bom? Não, não está bom. Se você está dando apoio mental, você ora de olhos abertos e fechados, porque não há uma regra. Você não vai passar ali todo momento com os olhos fechados. Você abre, dá uma verificada um pouquinho. Às vezes tem aquele momento de um irmão ali, mais necessitado, mais infeliz, a gente prece, prece, mentalmente, prestando atenção ali, de uma forma harmoniosa, emitindo vibrações boas. Mas no livro, na hora da avaliação mediúnica, a pessoa está no livro. O irmão está lendo a psicografia e o irmão está no livro. Como pode? Como pode? Então são coisas que devem ser chamadas a atenção. Devem ser consertadas. Trejeito dos médiuns. Outro tópico importante. Há questões anímicas que cabe ao médium se educar. Não precisa o médium, quanto em transe, gestos, como fazia antes em outras doutrinas, trazendo hábito para uma reunião mediúnica espírita, estalando o dedo, mão para trás. Não é necessário nada disso. Isso é do médium, ele cuida. E uma das formas de você verificar se é animismo, animismo aqui, entenda. Entenda. Não é que o animismo seja vilão, não. Porque os médicos, quando dão comunicação, dele vem coisa, não tem jeito. Ele tem um material ali, o espírito utiliza. Pega a parte anímica dele. Dificilmente vai existir uma comunicação 100%. Agora, tem outras que atrapalham. Então deve conversar com o médico. Esses hábitos, esses cacuetes que o médico vai absorvendo, ninguém fala nada e ele continua. Tem médicos que dá para poder dar passividade, o dialogador tem que encostar nele, falar alguma coisa, como um bip, para ele dar passividade. Se deixar, ele não dá. O espírito fica ali, roda, roda, roda, e ele não se faz como canal. Porque ele já tem aquilo como condicionamento. Então tem uns trejeitos, coisas que ficam até meio ridículas. Talando o dedo, mão para trás, isso não existe. Isso não existe. Isso pode ser educado? Sim. Tem outros que dizem, oh, vejo toda reunião mediúnica, vi um irmão de uma luz. Não que não possa espíritos superiores estarem ali. Mas acontece com a vidência, que um objeto ali, quatro videntes aqui, os quatro ali, talvez vejam de maneira diferente. Uns vão ver nitidamente aquele objeto com todas as características. Outros vão ver de uma maneira já meio falha. É assim que acontece. Às vezes a sua vidência não permite que você foque aquela entidade totalmente. Fica como um foco mesmo. Aí ele não sabe interpretar, diz que é uma luz. Olha, meu irmão, ao seu lado, uma entidade maravilhosa de luz. Não que não possa, mas que a gente deve ter cuidado para não ser esses médios sensacionalistas. Então, nas reuniões mediúnicas, maravilhas. Diálogos que são permitidos lá para nós encerrarmos. Em certa feita, uma dessas entidades chegou, eu era o dialogador, através de uma médium, e perguntou para mim os cuidados que devemos ter. E perguntou para mim, olha, eu sou de outra religião, disse ele, essa entidade. Os meus amigos não entraram, ficaram lá fora, mas estão esperando meu aval. E eu vim conversar com você. Você me aceita aqui com vocês? E eu havia estudado e aprendido que jamais nós devemos dizer sim ou não em certas situações. Até porque nós não temos o poder para isso. Eu havia estudado, veio essa situação e não soube fazer. Olha, meu irmão, eu aqui sou apenas um auxiliar. Então não tenho o poder de dizer para você que venha ou não. Até porque eu não conhecia os objetivos daquela entidade e daquele grupo. Agora eu sei com quem você pode conversar. Com quem é? Diga aí que eu converso a entidade. Com os mentores da casa. Procura aí saber do lado de você está quem comanda aqui e pergunta a ele se você pode ficar aqui ou não. Nunca mais essa entidade apareceu. De outra vez, um todo acorrentado, mentalmente, porque tudo é mentalmente. Meu irmão, estou todo acorrentado, o que é que eu faço? Vamos tirar a corrente, porque esses casos a gente trabalha com a indução. Nós vamos induzir o espírito para que ele acredite que não tem corrente. E aí, como? Nós vamos lhe ajudar. Movimento o braço. O braço era da médica, ele movimentou. Movimento outro, ele movimentou. Movimento as pernas, ele balançou através da médica. Então, meu irmão, quem está acorrentado, movimenta os braços desse jeito e as pernas. Ele olhou. Você mesmo, como foi que você fez isso? Você não está acorrentado, meu irmão. A corrente já saiu. E ele agradeceu bastante, porque saiu das correntes. Logicamente, nós oramos, fizemos uma prece, oramos, aplicamos um passe, e ele foi embora, feliz da vida. Então, nós temos em certas tarefas que estudarmos. Nós temos o amor, mas temos o estudo. Nenhum de nós, só pelo amor, vamos fazer a coisa correta, se tratando de reunião mediúnica. Porque nós podemos gostar muito de um veículo, mas só pelo amor não podemos dirigir. Nós temos que ter habilitação. Do contrário, nós vamos causar um acidente terrível. Vamos colocar a vida das pessoas em risco. Assim é a mediunidade. Ela é tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Sejamos esses tarefeiros do bem. Sejamos esses discípulos que Jesus falou: vós sois o sal da terra. Então, se Ele disse isso conosco, vamos temperar bem onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos ilumine sempre.